Bom dia, pessoal que está ouvindo. E aqui na mesa a gente continua na conversa que a gente já estava. E acho que os textos de hoje precisam ser localizados. A gente está num tempo agora que é o último tempo antes que a gente entre no tempo comum do nosso lecionário. Está nesse período após o Pentecostes, que a gente chama período que vai celebrar o domingo da Trindade, que é quando a gente reafirma quem é Deus. Reafirma quem é Deus. No domingo da Trindade, que a gente começa a celebrar e se preparar agora, a partir de hoje, a gente vai se dando conta de como esse nosso Deus é uma comunidade, ele mesmo em si. É um e é três ao mesmo tempo: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas vamos começar pelos primeiros aspectos que eu acho importante a gente localizar e tirar a partir desse texto. Salmo 8 é bastante conhecido, né? E ele começa, e o texto nos convida agora a gente dar uma redimensionada em quem nós somos. Em que momento eu quero falar disso? O mundo em que isso aqui é escrito é um mundo em que soava muito estranho alguém se colocar no centro. Soava muito esquisito no mundo da antiguidade alguém ser o centro de tudo. Então era muito claro quando o faraó, quando um imperador, quando Nabucodonosor, quando um rei de Israel, alguém se colocava no centro como se Deus fosse, como se fosse a coisa mais importante da terra. Quando alguém colocava alguma coisa, parte da criação, no centro, fosse um ídolo, fosse um astro, o que fosse, isso soava facilmente estranho, porque havia uma memória ainda de quem nós de verdade éramos. Esse impulso de querer colocar a gente mesmo no centro, ele existe desde que a humanidade ganhou sua consciência. A gente ganhou consciência e imediatamente a nossa consciência foi desafiada a sair da posição de parte de para ser destaque de, né? Se destacar da coisa. A tentação que você vai encontrar lá em Adão e Eva é assim: ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Ou seja, não é novidade quando a gente vê gente que acha que o universo está no centro do seu umbigo. Não é novidade quando a gente vê toda essa hipervalorização do indivíduo, quando a gente se coloca no centro de tudo e tudo tem que ser em torno da gente. O universo, ele irradia de mim. Universo é algo que está aqui, ó. Eu estou no centro do universo e o universo irradia a partir de mim. Pode parecer estranho, mas é como a maioria das pessoas que eu conheço funciona. Funciona exatamente assim. Onde é que é o ponto focal do universo? Eu. Eu. E esse salmo, ele começa com uma declaração de alguém que pega a sua consciência e fala: para um pouco. Como é que eu faço para... Ontem a gente falava, né, qual é o papel de Deus como referência, né? Quando eu levanto meus olhos e olho ao meu redor, sinceramente, não preciso ver o sol, ou ver as estrelas, ou ver os planetas para me achar pequeno. Para mim já está suficiente ver uma cachoeira. Sabe, você vê uma cachoeira grandona, ver um evento qualquer, sabe, da natureza, um iceberg se soltando, qualquer troço desse grande, já me faz sentir pequenininho. E o salmista fala: quando eu olho para os céus, para as estrelas que criaste, para os planetas, para a riqueza dessa criação toda, para o mar, vasto e imenso, né? Os seres que estão dentro do mar, né? A quantidade deles, a variedade da criação, a pergunta que o salmista faz: que é o ser humano, para você se lembrar dele? Tem uma música que eu gosto muito, né? Que fala: e mesmo com toda essa glória que tens, tu te importas comigo também, né? Essa música, ela fala um pouco desse espanto, assim: puxa, que tudo isso que você vê. Eu de vez em quando gosto de olhar assim, olhar para a natureza, olhar para o céu. Eu gosto muito que a Giovana tenha esse hábito de falar assim: pai, vamos olhar a estrela, sabe? Tudo isso realmente presta glória a Deus, sabe? É muito bonito. Quando tiver essas cenas bonitas que a gente vê em YouTube, vê em um monte de lugar que vê essas cenas maravilhosas do planeta, né? Cara, isso é muito bonito, né? O planeta que a gente vive, a gente tem normalmente dado como nosso foco para a parte feia, para a poluição, para a degradação, para o estrago, para a coisa destruída e tal. Cara, o planeta é muito bonito, cara. Os mares são muito bonitos, as praias são muito bonitas, os acidentes, né? Os detalhes caprichosos, né, que você tem. Uma flor, de uma borboleta. Cara, é muito legal, cara. Esse planeta é um negócio assim de um capricho. E tudo declara glória para Deus. Para alguém que assim o creia, né? Que ele existe, que ele fez tudo isso, que isso não é obra do acaso, que quanto mais eu olho, mais difícil fica para mim achar que isso é obra do acaso. E aí, lógico, que alguém que vai trazendo sua mente vai soar muito estranho quando alguém chama a glória para si. Se coloca no centro, se acha importante. Ele fala, mesmo assim, Deus coloca a gente nisso tudo, nesse contexto, e fala para a gente dominar. O domínio, numa visão oriental, da qual a Bíblia faz parte, dessa tradição mais oriental do que ocidental, se o Ocidente vem daqui, mas isso aqui não vem do Ocidente. A leitura que se faz ocidental da Bíblia, ela não é original. A leitura é, e isso vai dar origem àquilo que a gente chama de Ocidente, com toda certeza, mas é uma literatura que guarda semelhança com aquilo que acontece do Oriente Médio para lá. Dominar significa obrigatoriamente capacidade de cuidar. Na China isso é muito forte, por exemplo, tá? Mas um domínio de alguém é algo sobre o qual eu tenho domínio, não sobre o qual eu exploro. Ou seja, a noção de domínio, até onde vai meu império, até a capacidade que eu tenho de cuidar desse troço. Quem primeiro rompe com isso, né, e ultrapassa a capacidade de domínio de maneira mais agressiva, os egípcios ficaram circunscritos, os caldeus, Babilônia tentou crescer dessa forma. Quem conseguiu fazer a parada? Não foi a partir de Alexandre o Grande, depois os romanos, que inventaram essa ideia do Ocidente que a gente tem, desse domínio que não acaba, desse sol que nunca se põe sobre o império. Né? Ou seja, em qualquer parte do império é dia, porque é tão grande, né, que está sempre de dia. Né? Então, essa loucura, isso é uma noção de domínio ocidental. Agora, quando Deus nos chama a dominar sobre a criação, dominar é do mesmo jeito que você domina uma disciplina. Ela não é sua. Você tem conhecimento dela, você observa ela, você percebe ela, você sabe ela. E Deus nos colocou sob o domínio, no sentido de ter cuidado com, de ser responsável por, né? Deus nos colocou nessa posição. Ele fala, olha, isso já é uma posição legal, porque isso é que o atributo da consciência te dá. Mas a gente quis ultrapassar isso. E a gente foi se colocando no centro. Bom, guardado isso, a primeira coisa que o Salmo nos lembra é assim, cara, quem somos nós para que Deus sequer se lembre dele? A graça é que Deus se lembra. A graça é que esse Deus, com toda essa glória e todo esse potencial e toda essa maravilha, e único com capacidade de realmente cuidar de tudo, ele conhece teu nome, ele conhece quem você é. E isso já é motivo suficiente para você agradecer. Que Deus, com tanta preocupação, ainda sabe quem é você. Mas seguindo à frente, a gente vai ver em Jó. Outra coisa, que Jó está num sofrimento terrível, Jó está passando uma situação terrível, os amigos perturbando ele, a mulher perturbando ele, ele mesmo perturbado com ele mesmo. E ele se queixa a Deus. E eu sempre gosto de olhar essa narrativa da conversa de Jó com Deus como uma conversa que começa no livro de Jó e termina lá na cruz. Porque é nessa conversa que Jó vai falar, o senhor não tem olho de homem para entender como eu estou passando. E ele está falando sobre autocomiseração. Porque Jó, diante de um sofrimento real, de uma situação real, ele, lógico, está sofrendo, e isso é fruto de misericórdia, mas ele começa a questionar. Né? Como se sou só eu, só eu que estou passando. Ele começa a se colocar no centro das atenções. E Deus faz uma pergunta, cara, me diga uma coisa aí, onde é que você estava? Quando eu comecei a fazer o planeta, quando eu estabeleci o lugar das estrelas, quando eu marquei até onde eu maria, quando eu fiz os animais, onde é que você estava? Quem é você, cara? Para achar que você está com essa bola toda? Baixa essa bola. Baixa essa bola. A gente vive num mundo em que, e eu ainda não fiz aqui a nossa conversa sobre suicídio, né? Ainda estão aqui. No mundo que as pessoas se suicidam, elas se suicidam no fim das contas e por simplesmente estarem efetivamente com o direito absoluto sobre si mesmas. Por estarem tão no centro que ela rompe todo e qualquer compromisso com qualquer coisa em volta dela. Como se ela fosse dona da vida e da morte, que é a última etapa que o ser humano tem possibilidade de se achar dono. A gente vive num mundo que é antropocêntrico, que colocou o ser humano no centro. Isso aconteceu no século XVI. No século XVI, a gente falou assim: Deus sai do centro, essa é a grande diferença que você vai encontrar na filosofia antes do século XVI e após o século XVI. Deus sai do centro e o ser humano, enquanto fenômeno, enquanto objeto, ele fica no centro. Só que a gente foi acelerando isso, e hoje não é mais o ser humano, o fenômeno humano. O humanismo vem disso. O humanismo é uma ideologia que coloca o ser humano no centro de todas as coisas, e tudo está subordinado, submetido ao ser humano. Só que a gente foi caminhando do século XIX para cá, ao longo do século XX, e a gente criou no século XX aquilo que chama-se o século do eu, que a gente chama, então um feriado com esse nome, né? A gente tirou o ser humano agora de lado. Ó, Deus já tinha sido colocado de lado, agora tira o ser humano e coloca o indivíduo. E aí a gente começa a respeitar demais a individualidade de todo mundo. E todo mundo tem a sua individualidade respeitada, não sei o quê. Só que agora, no século XXI, a gente conseguiu fazer mais uma coisa. A gente tira o indivíduo do centro e bota o eu. E a partir de mim, inclusive, os outros indivíduos têm relativizado o seu direito. Porque o meu direito é maior do que o seu direito. Agora, aonde pode acabar um mundo onde o centro é o indivíduo? Se eu acho que eu sou o centro e você acha que é o centro, é inevitável que a gente vai lutar para saber quem é que fica no centro. E a luta de hoje não é mais luta de nação contra nação. Não é mais luta de ideologia contra ideologia. É luta eu com você, no dia a dia. Traduzido de uma forma muito bonita, é a competitividade que a gente tem que ter, né? Tem que competir um com o outro. Nós estamos vivendo num mundo competitivo. Nesse mundo competitivo, ganho eu. Simples assim. O que o Evangelho nos traz de volta e nos abre a porta de novo, não dessa mortalidade inevitável do indivíduo? Porque ao colocar a mim mesmo no centro, esse indivíduo não percebe, mas ele se coloca no caminho da morte definitiva, que acaba para alguns mais sensíveis, sei lá, 1% da população mais sensível, chegando ao ponto de se matar. Agora, numa sociedade suicida, eu queria chamar a atenção, já adiantando a conversa que a gente vai ter sobre isso, quando for oportuno, todo mundo está numa situação suicida. Você se mata de trabalhar, você se mata do jeito que você come, você se mata do jeito que você dirige, você se mata do jeito que você estuda, você se mata na maneira como você se relaciona com os outros. Está todo mundo se matando. E é meu direito comer o que eu bebo, comer o que eu como, beber o que eu bebo, fazer o que eu faço, dirigir do que o jeito que eu dirijo, falar como eu falo. Só que todas são atividades suicidas, meu Deus. A diferença entre um cara que bota fim de maneira rápida é que você está botando de maneira lenta. Só isso. Você se expõe à doença, se expõe à miséria, se expõe à violência, se expõe a perigos desnecessários. Por quê? Porque é meu direito. Ou não é assim que acontece. Ou não é desse jeito que acontece. Então, quando você questiona ou fica preocupado ou critica alguém que está num processo suicida, você também está esquecendo que o seu processo também é suicida. Como que eu inverto esse processo? E aí vem a palavra de Paulo do Evangelho que ele prega. Como é que eu atinjo o caminho contrário que na outra ponta? Se numa ponta está o suicídio, na outra ponta está a imortalidade. Se numa ponta está a perdição eterna, na outra ponta está a vida eterna. São pontas opostas. Quando eu modifico basicamente o centro, eu esvazio o centro e coloco Deus de volta nesse centro. O que acontece com isso? Quando eu tenho um centro e esse centro é uma referência sólida o suficiente imutável o suficiente, certa o suficiente, da mesma forma que o meu centro de navegação pode ser o Cruzeiro do Sul, pode ser a estrela, a ursa maior lá no hemisfério norte. Ontem eu perguntava para o pessoal aqui, né, para que serve uma referência? Para que serve botar Deus no centro? Ora, enquanto eu tiver com meus olhos voltados a Deus, isso me faz crescer em liberdade de um nível que, se eu estiver com o indivíduo no centro, eu jamais terei. O indivíduo tem a sua liberdade muito restrita. Ele não pode tudo porque ele está sujeito a mil perigos. Ele está sujeito a si próprio, ele está sujeito a se matar, ele está sujeito a se estoporar, porque ele não tem nenhuma referência que não seja ele mesmo. Então ele vai se colocar em uma série de atitudes de risco. As pessoas chamam muito a atenção com a atitude de risco, usar droga, né? Relações promíscuas, relações sexuais promíscuas são atitudes, são situações de risco, que o pessoal fala. Andar em lugares perigosos são situações de risco. Cara, mas pensa o que você faz por causa do seu direito. Só não chama muito a atenção que você está, sabe, você não está se drogando, literalmente, não está usando crack, não está usando, sabe, não está tendo 10 parceiros por noite, não está fazendo isso. Mas, cara, come porcaria, bebe porcaria, trabalha igual uma porcaria, dirige igual uma porcaria, anda na rua igual uma porcaria, fica virando à noite igual uma porcaria, com bobagem, não vai dormir cedo. O que é que você está fazendo com a sua vida, cara? O seu direito. Está tirando sua liberdade. Agora, tira você do centro e bota Deus. Enquanto eu estiver enxergando Deus, e Ele é grande o suficiente para eu ir longe, imediatamente um ponto de referência te permite dar voltas de 360 graus, explorar 1.500 caminhos fascinantes, interessantérrimos e polêmicos, o que seja, desde que, enquanto eu pesquiso, procuro, ando por esse caminho, eu não perca de referência o meu Senhor, que Ele está no centro. A Trindade, que a gente começa a celebrar agora, nos lembra assim, cara, quem você bota no centro? E não tenha dúvida que o centro não fica vazio. É igual, sabe, não existe espaço vazio dentro de você? Não tem. Não tem centro vazio. Não tem centro com nada. Ou vai ser você, ou vai ser uma ideologia, ou vai ser o mercado, ou vai ser o governo, ou vai ser. É a opção. Sugestão, bota Deus em Cristo, que é aquilo que vai ligar você a essa referência. A corda que liga você a essa referência aí. É um caminho aqui e eu posso explorar, cara, tudo que é caminho ao meu redor, porque eu tenho uma referência sólida, constante e que criou todas as coisas e que sabe todas as coisas, e por isso eu tenho liberdade. Deu para entender o raciocínio? Essa é a palavra que a gente começa a celebrar agora para ir para a Trindade. Quem somos nós para Deus lembrar de nós? Nada. Então, cara, é muito mais fácil a gente ser parte, a gente se integrar. Isso vai levar a gente a ser mais ecologicamente equilibrado, ambientalmente equilibrado. Isso vai levar a gente a ser socialmente equilibrado, justo. Eu acho que eu falei esses dias, né? Cara, não se trata de você ter uma ideologia politicamente correta ou agir de maneira correta. Se você botar Deus no centro, tudo que decorrer daí vai ser politicamente correto, vai ser socialmente correto. Tudo que decorrer daí vai ser bom. Então, não tem que me preocupar em buscar um bom caminho, uma boa referência, um bom. Não precisa, porque eu estou em Deus e tudo que oriundo for dali vai ser bom. Fica claro? Então, que a gente possa seguir nossa caminhada nessa semana que a gente celebra a Trindade, lembrando quem está no centro: eu, uma ideologia, o governo, o humanismo, o indivíduo. Põe o que você quiser e arque com as consequências. Uma aponta para a morte, outra aponta para a vida. E como diria em Josué, está diante de você a vida e a morte. Escolhe a vida. Amém.